tenho tudo, perco tudo quando já sonho, chega mais alto. Será que sonhar é errado? O que é que eu faço? Quero ver este sonho concretizado. Pergunto a mim mesmo se um dia vou despertar, desorientado, habituado a sonhar. Quero voltar e ficar nesse mundo paralelo onde o sonho é realidade. Pesadelos são mitos, quem sabe? Pesadelos são mitos, quem sabe? Tudo passa de um sonho ou é verdade? Será que imagino esta realidade? Interrogo-me constantemente se dentro de um sonho posso sonhar ininterruptamente. Dentro de mim germinam ilusões, utopias e aspirações. Mundos que irá mais, mas que apenas quando imagino vejo. Às vezes parecendo tão reais, não percebendo os sinais que me deixam assustado ou deleitado por pensar estar noutro lado, noutra situação, numa diferente condição. Sem capacidade de discernir se o que estou a viver é falso ou real, deixando-me assumir um papel para lado normal, transportando-me para uma realidade paralela onde a essência parte da minha parcela, criando mundos imaginários, até que ouço uma voz acordar-me para a realidade de todos nós. E quando abro os olhos, fico sempre a pensar se não continuo a sonhar, se estou de facto consciente do espaço. Vivo angustiado por não saber se estou ou não acordado. Temo um dia abrir os olhos, look at the scene and realize that I'm